Subo para o nível 380 na saída agora. 380 na Gol, está 3605. 8.6. Positivo, bem. Autorizado após a aeronave da Gol, 118642. No 7x4, portão 5 do pátio 3, após o teste da companhia retaguarda, está autorizado iniciar o seu pushback e acionamento, ok? De tal forma que a cauda fique voltada para a saída do pátio 3. Afirmativo, então está autorizado após a aeronave na retaguarda, só confirmando, sairemos via aquilo, correto? Aqui, saída via aquilo e pronto, cópia. Afirmativo, prossego 7x4. Mandou Recife 390, aerovia Turismo 58, decolada 110, curva esquerda, perfil Full Caracaju, código 51174, frequência do controle 119.8. Autorizado 390, Recife, via Turismo 58, na saída Full Caracaju, 51174, autorizado 398, controle, bom 74. Neto, bom 754, reporte táxi. Reportaremos 74. 372, copia. Lind gear down in lock 3, runway 17 site. Controle Salvador, boa tarde, WebJet 6702, informação Papá. Patrulha nível 230, desde o nível 1110. WebJet 6702, excelente caçando, zero chegada a manda, para o nível 040. Descer para o nível 040, a man, identificação WebJet 6702. Senhor Guarulhos, 340 na Polícia 50, cabeceira 10 com curva direita, Del Giné, 5401, transponder 198, controle 186, rua à torre, 31973. Correto, portão 02, chame ponto para o pushback acionamento. A chamar, 31973. Solo 406, onda azul, está próximo à Delta. Gente, mantenha a minha escuta e aguarde para ingressar na Delta, o azul, 4061. 061. Boa tarde, para cópia, Fortaleza 310, ciente da Quebec. 310 para Fortaleza, será coordenado, mantendo a minha escuta e aguarde. Mantendo a sua escuta, mantendo a escuta na sua aguarda, objeto 6721. Para o TAM 3660. Afirmo, está autorizado, a RNAV pista 110. Autorizado, 3660. O 7 chama controle, 119.8. 119.8, bom dia, obrigado. Eu chamei a torre 118.6. A retaguarda do TAM vai ingressar na Delta, 406, não chama na torre 186 ou 406, não. Controle Salvador. Boa tarde, objeto 6771. Boa tarde, objeto 6771. Contato radar vigilante, sobre nível 340. Cadê o Dael, transição de Nair? Dael de Nair, possibilidade para onde, Dael, senhor? Oi, de Nair, 6771. Ei, direto de Dael. Oi, de Nair, 6771. De Nair, obrigado. Chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 1288, alternativa 133.25, tá 3605, uma boa tarde. 061. 4061. 8001, livre decolada 10 deslocada, vento 180 graus com 89. 8001, iniciando decolada 7090 deslocada. O senhor identificação, autorizado chegada da Mari, disponível 060. Identificação, Mari, 060, 3160. 660, chame Torre Salvador, 118.6. 18.6, 360, Victor Salvador, boa tarde, 3660 da SAM, passando ao Serra Vito 372, baixar travado, já avisou a Kona 0. Excelente, aguarde a transição para pouso 3660. Guardando 3660. C487, solo aos 20, informa a parte destino. 18. Poderia ser aqui, tipo, transponder? 5172. Ajuste 1013. 1012 agora. 1092. 1012, obrigado. Frequência do controle 1198, código 51172, objeto 6721. Livre pouso na 10 deslocada, 1.200 metros, vento 200 graus com 8 nós, altímetro 10 no 2. Estimativa, trazer pouso 10, capela deslocada, 1.200 metros, 3.660. 2, transponda, objeto 6721. Neto, portão 4, sem plano para o pushback saneamento. Amara. Urugon 754 para o táxi com VOB de 41. Alternativa é Fortaleza, autonomia 3 horas e 35. B, Urugon na 754? 41. 41, VOB, táxi autorizado, Kilo. E aguarda na Kilo para ingressar na Delta. Vai aguardar na Kilo, Urugon 754. Copia 4061, está autorizado a linha manter, após tá? Afirmo, ingressa e a linha mantém, alinhamento à sua direita. Afirmativa à direita, vai alinhar e manter o 4061 da Azul. Está pronto, cópia? Acho que o senhor já me deu a cópia, senhor. Correto. Perdões. Tá no portão 4, correto? Confirme. Só pra confirmar o transponder. 5172? Afirmativo. 5172 transponder, chama o plano para o pushback também. Amará, obrigado. 28Web6771. Chamamento 02. 3173, portão 2 autorizado, chama o táxi. Chama para o táxi, eu tenho 3173. Mantendo aqui, ó, 74. No 754, ingresse na Delta, e na Delta chame, vou esperar a Delta, chame a torre, 1 no 8, 6. Delta 186, boa tarde, 174. São Salvador, boa tarde, 3660 da SAM, Ivana 74. Colégio 401. Ivana 74. Tomate da Taxi Kilo, 3660. Aqui, Salvador, bom dia, boa tarde, o Gol 754, ponto espera. 754 ali, mantenha no zero deslocada. Ali mantém o 754. Frequência 126.85. Alterna 125.45. Tá 98, 4061, boa tarde, obrigado. Do final do ILS X-Ray Sanglange. Positivo, temperador 1000 pés, autorizado ILS, ILS X-Ray Sanglange, Webjet 6702. Rotário Azul 4061, contato, radar, vigilância, supernível 360, saída da Gole, transição Gonza. Aqui é supernível para o 360, na Gole Gonza, 4061. Livre decolada, 10 deslocada, vento 9, 0 graus com 7 nós. Livre decolagem, o voo 174. Aqui, Lutão 3660. Guarda 17, vento 190 graus com 8 nós. Táxi Ceará em frente, via mantendo a Alfa após ingresso a Juliette, portão 10. Via Alfa, Juliette, portão 10, obrigado. 366, gol no 328. 328, chame Torre Salvador, 18 decimal 612. 18 decimal 612, Salvador, boa tarde, com 754, passando 1600 pés pro Caracaju. Logo no 754, contato radar vigilante, super nível 390. 390, ascensão 754. Total 410, você já teria nossa autorização? Não tenho não, mas posso solicitar. Só um instante, prepare a saída Buca Transição Zipar. Buca Zipar. Será solicitado 410, está no 3-4. Afirmativo, 4-0, será coordenado o verde 4. Claro. Reduzir para 1-702, objeto 6702. Oscar, Oscar, Juliette, contato radar, mantenha a proa até passar o nível 030. Mantenha a proa até o 30, Oscar, Juliette. Controle, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Radial 304 de Salvador, tem intenção de realizar sobrevoo na Serra do Vento 090, setor de Lauro de Freitas. Gente, aguarde, vou coordenar com a torre, você vai passar a escuta da torre, o Guardião 02, aguarde. Aguardará, Guardião 02. Dois, passa a escuta da torre em 18 decimal meia dúzia. 18 meia dúzia, 02. Alternando Galeão, 79 a bordo. 89 a bordo? É, 79. 79 a bordo. Gente, o táxi autorizado para o ponto de espera lá na Taxway Delta. Ingresse agora à sua direita na Índia Alfa, na Delta Chame Torre 118, meia dúzia, até 3173. Via Delta, Índia e Alfa. O ponto de espera da Delta, 18, meia dúzia, até 3173, bom trabalho. Igualmente, é Índia, Alfa e Delta, ok? Uma boa tarde. Índia, Alfa e Delta, graças. E vai, sai. Torre, Salvador, boa tarde. Webjet 6702, está ligado no localizador da pista 10, trem de ponto já está em cima. Webjet 6702, reporte externo, número 2 para pouso. Apoio, o aparelho externo, objeto 6702, número 2. O guarda-copo é o gol 1806. 7-8-9. Salvador, o 35489. 5489, prossiga. 1-60 para a vitória da conquista. 5489, 1-60 conquista. qual será a escassa fora? 1405. Ok, câmera não recebeu seu plano, daqui a 5 minutos ele entra no sistema e será coordenado. É, 160, conquista direto, confere? Afirmo. Excelente, prepare agora levar após o DCD. Levar o DCD. Salvador, está 3834, então Quebec, autorização Fortaleza. Coordenada, guarde-copo 3834. Guardando, tá pronto. É, autoriza pushback copiar no táxi. Negativa, guarde. Na escuta. Oscar Juliette, resuma a navegação, voando na proa de Conde. É, a proa no Conde, Oscar Juliette. Voe Conde ou direto a Aracaju, o que você preferir? Proa no Conde, Oscar Juliette. Paulo, objeto 672, indo para o desfazeramento no Gate 4. Portão 4, autorizado para o estacionamento, reporte táxi na 721. Reportará, estão gritando. É, livre para o estiver estacionamento. Portão 3834, autorizado Fortaleza, nível voo 370. Após o Luno 9, recordando 0 com curva esquerda, saída Nano, transição frote. Frequência do controle 119.8, a torre em 118.6, seu transponder 54 no 5, então 3834. 3834, 370, peso 119, de pista 10, curva esquerda, bom, forte, 1998, controle, 1986, torre 54 no 5, tá, 3834, gate ao 612. Autorizado, puxa o acionamento, reporte que está 3834. No 6, puxa o acionamento, chama táxi, tá, 3834. Solo 1-2, vamos decimal 9. Boa. Então 4-1-0, peso Luno 0. Decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6. Seu transponder 5421, gol no 600. 600 foi aprovado na sala, conforme nível 4-1-0. Falando da 10, primeira curva esquerda, Puca, Zipar, na Apesuro 10, para Natal. 119.8, controle 18.6, torre 5421, o transponder foi bom no 600. Informe pronto, pushback, acionamento no 600. Zero, chamarelo. Alô, boa tarde, vamos a 328. Lucas 28, boa tarde, avistado na Alfa, táxi em frente, ingresso na próxima esquerda, interseção Kilo, via parte 3. Reporte para ingressar parte 1 no 328, na Gol. 28, autorizado, Alfa, Kilo, parte 3, chama para ingresso no parte 1. Correto. 1806, ponto, copia. Aracaju, 290, Golf 677, decola 1-0, curva esquerda, saída Puca, já na ponte direto Aracaju. Frequência do controle, 119.8, a torre 118.6, seu transponder 5175, gol no 806. Autorizado o nível de voo 210, Golf 677, decolado 10, curva esquerda, Puca, já mora Aracaju. 198 controle, 186 torre, 5175 transponder, gol no 806. Correto, informe pronto para puxar o acionamento no 806. Claro. Recebemos agora uma comunicação do Centro Recife, solicitamos manter o ponto de espera por 3 minutos. 3 minutos, gente, o tanto de zoom, sem 3. Torre Salvador, guardião número 2. 3702, solo 35, livre pela direita, chame solo 1-2, vamos decimal 9. 219, obrigado, vigente 6702. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, como você for nosso? Ah, eu tenho intenção de passar, cruzar o campo para o setor sul. Aguardando esse ponto. Gente, autorizado, agilizando, Guardião 02, reparte cruzando. Reportará cruzando, agilizando, 02. Positivo, Alfa Kilo, pátio 3, e reportar para ingressar no pátio 1, LJET 6702. Correto. Paulo, LJET 6721, CB109, atualmente 4 horas e 15, altera marcial para o seu táxi. Táxi autorizado para o ponto de espera da Taxiway Delta, ingresse agora à sua direita, Índia, Alfa e próxima Delta, Torre 118, meia dúzia, UAV 6721. Ok, a minha direita aqui, Índia, Alfa, onde para dar Delta, chama a Torre 118, meia dúzia, UAV 6721. Só me confirmando, seu alternado é Natal, confere. Não, Maceió. Maceió, obrigado. O TAN 3834, táxi com 58, 4 horas e 20 e alterna Teresina. Gente. 3192, estabilizado visual, chama 1862, boa tarde. Observe a aeronave do Webjet na Taxiway Alpha, seguirá com o número 2 para o ponto de espera na Taxiway Delta. Quando lá chame torre 118, meia dúzia, TAN 3834. Segue o Webjet, ponto de espera Delta, 1186, boa, TAN 3834. A que altitude está esse paraglider? Está mais ou menos a 100 pés. Entre 80 a 100 pés. Entre 80 a 100 pés, ele está se indicando de onde para onde? Que setor para que setor, por gentileza? O guardião vai fazer um parado aqui próximo, sem afetar a aeronavegabilidade dele, para se a torre está visual, o guardião vai acender aqui, para ver exatamente o setor que o paraglider se encontra. Ah, ok, muito obrigado, estamos na escuta aqui. 500 pés. Livre descida para 2500 pés. Em Salvador está 1012, o ajuste. Lima Alfa Romeo. Ajuste é 1012, Romeo. Check trem, livre pouso na 1-0, cabeceira deslocada a 1200 metros, vento 220 graus com 7 nós, altímetro 1-0, 1-2. Livre pouso na 1-0, cabeceira deslocada, 3192. Está baixado travado. Bom, o guarda vai voltar no ponto. Exatamente essa posição aqui onde o guardião se encontra no parado, aqui no setor sul. Grato pela informação. 02, reportando. Objeto 6702, pode seguir direto, ingressar a pátio 1, no seu portão será o de número 612, 6702. Contigo, segue em frente, pátio 1, portão 612, é o objeto 6702. Perante, agora. Teria mais alguma restrição? Afirme. Já passou 3 minutos, teria mais, mais tempo para restrição? Após o pouso, após a aeronave que pôs, estará liberado, 3173. Tá, gente, graças. Paraglider, ele tem cores azul, amarelo e laranja. Gente, grato. Fui. Turno 924, está pronto, qual é a turno 924. Senhor, nível de voo 350 autorizado, a rota Perisco 58 até a posição Arago, após direto Maceió, decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. A frequência do controle 119.8, a torre em 118.6 dúzia. Seu código transponder 5417, gol 1924. Ali mantém. Abre depois direto Maceió. Sai de Serapuca, Aracaju, decolagem de plano 0. Controle 1198, torre 1186, transponder 5417, gol na 924. Ok, a rota é Perusk 58, capa? Afirmo, rota é Perusk 58, gol no 924. Correto, informe pronto para puxo e acionamento no 924. Semana pronto para puxo e acionamento no 05, gol no 924. Salve, Salvador, 3566, informação Quebec, autorização para Aracaju. Com 3566, Aracaju 190, prepare Puca, Jama, após direto Aracaju, aguarde cópia, até 3566. Aguardando cópia 3566. Salvador, boa tarde, então 3192, abriu a pista. 173, livre decolar da 10 deslocada, vento 190 graus, 49. Autorizado, 3173. O guarda 102 já está virando de base para final, passe sobre a R. Livre posto na Bruer, guarda 102, vento 190 graus, 49, altímetro 0-1-2, é parte solo controlado. Tá bom. 190 com 08, reporta lá no solo controlado, guarda 102. Torre, muito boa tarde, objeto 6721, ponte espera da 1-0-1-0. 6721 na linha, mantém 1-0-1-0. Oscar Juliette, nivelou 090. Guardião 02, solo 42, frequência livre. Solo 42, frequência livre, uma boa tarde, 02. Solo 3173, decolado aos 43, chão e controle 1, sinal 8, bom voo. Sinal 8, bom trabalho. O que é, rapaz? 4089, para o portão 9, pronto para o puxo de questionamento, aguardo 4. Azul 4089, autorizado, vitória, nível de voo 360. Volta pelo Whisky 50, decola da pista 1-0 com curva direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.8, a torre em 118, meia dúzia. Seu código 4089, vitória, 360, outro Whisky 50. Israel de Imer, decora da 0, curva direita, 198 controle, 1862, 5407, responder, 4089, pushback, acionamento. Autorizado, reporte táxi azul, 4089. Autorizado, reportaria para o táxi, 4089. Paulo, mão no 600, no 8, pushback, acionamento. Aguarde para o push, número 2, no setor, gol no 600. Aguarda, 600. Ingresso naquilo, tá? 3192. Tem condições de prosseguir direto aí na Alfa, com a aeronave que tá parada aí na Delta, tem condições de passar? Alfa 392 tem condição. Então pode prosseguir na Alfa direto, se eu prossigo direto Alfa, seu portão de número 4. Ingresso pela Juliette, portão 4, tem 3192. Segue na Alfa, ingresso Juliette, portão 4, 3192. Paulo Goro 924, pushback acionamento no 05. No portão 05. Aguarde para iniciar o push, tem aeronave que vai estacionar, vai ingressar para o portão 4. Após será liberado. Mantenha a posição no 924. Quem chegou no 924? Paulo, já tem um 160 para o 3549? Tenho sim. Conquista o 160 direto, decola da pista no 0 com curva direita, saída gole e voo após DCT. Frequência do controle 119.8. A torre em 118, meia dúzia. E seu transponder 5432.